Panorama Agrícola para 23 de fevereiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de Lua Nova, um abraço para você, nosso ouvinte. Hoje, 23 de fevereiro de 2012, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: quem espera sempre alcança. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Uma dica econômica para você. Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o Programa Básico Ambiental. E na entrevista, produtor do Alto Vale adere à Rede Brasil Rural e vai vender produto da agricultura familiar pela internet. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Envie sugestões de pauta, críticas e elogios. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, diversifique as atividades na sua propriedade rural. Tenha sempre culturas permanentes. É hora das notícias. A Cooper Vale Sul, no sul do estado, tem agora mais 50 associados. A Cooper Vale Sul reúne agricultores dos municípios de Turvo, Timbé do Sul, Ermo e Morro Grande. O objetivo é o de organizar a cadeia produtiva do leite, adquirindo insumos e viabilizando a comercialização do produto via cooperativa familiar. A Cooper Vale Sul tem aumentado o poder de negociação do agricultor frente ao mercado e conquistado melhorias na vida e no trabalho do campo, em parceria com EPAGRE, prefeituras da região e sindicatos. Estamos anunciando aqui no Panorama Agrícola a 5ª Festa Nacional das Sementes Crioulas, que acontece no município de Anchieta, no extremo oeste, de 18 a 22 de abril deste ano. A feira conta com a exposição de diversidades de espécies de sementes e tem forte intercâmbio com os produtores. A exposição acontece desde o ano 2000 e o objetivo principal é mostrar que as sementes são um patrimônio de todos e que, se descuidadas, podem ser uma ameaça à soberania alimentar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o produtor Osni Ilse, que é presidente da Cooperfave, a cooperativa de agricultores familiares do Alto Vale do Itajaí. Ele fala sobre a adesão da cooperativa à Rede Brasil Rural, lançada pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito interessante, porque uma das dificuldades justamente que a gente tem a agricultura familiar hoje, nesse novo modelo que se busca de alternativas, justamente é o comércio, né? A busca de novos mercados. A gente vê nisso uma grande oportunidade, né? Que nos abre aí janelas, inclusive para o Brasil inteiro. Né, não só na região. Então os mercados locais a gente consegue suprir bem, mas justamente os mercados mais distantes têm dificuldade por não se ter vendedores a campo, tipo coisas assim. Então nos dá uma oportunidade muito grande e um leque muito bacana. O que o senhor acha que é possível vender pela internet? Com certeza o que vai girar com mais frequência são os produtos industrializados, por eles terem uma longevidade de transporte e durabilidade de produto para o consumo, né? Os verdes, em geral, são mais difíceis pelo tipo da logística e a perecibilidade e o transporte. No caso da cooperativa do senhor lá no Alto Vale do Itajaí, que produtos podem ser vendidos pela internet? Hoje temos industrializado já, nós temos padarias com diversos itens, pães, bolachas e assim por diante. Temos fábrica de massas caseiras, macarrão, pizza, coisa assim. Temos agroindústria de cheiro verde, né? Temos agroindústria de embutidos, de suíno e tem diversos mais itens que a gente trabalha também. Atualmente, qual é o local, a região mais longe de Presidente Getúlio que a cooperativa chega em termos de venda? Estamos hoje em todo o Vale, o nosso estatuto é abrangência de atuação de produção é em todo o Vale do Itajaí, nos municípios da Amave, né? Mas com as vendas nós já estamos alcançando a merenda escolar de Brusque e com os projetos de PA, estamos espalhados em todo o litoral já. Até bombinhas, né, nas entidades recebedoras ou contempladas com projetos do PA. Bem, agora pela internet, como o senhor já frisou, pode se vender para o Brasil inteiro? Com certeza, né? Hoje as chamadas públicas das prefeituras também já estão tudo conectadas, né, no sistema, então é uma ferramenta importante. E hoje, querendo ou não, nós somos agricultores, né? Temos o pé no chão, o pé na terra, né? Andamos de botina, mas nós temos que também já estar conectado no mundo da internet hoje, que ela abre todos os leques e querendo nós ou não, e temos que nos adaptar a isso, né? E temos que nos inserir nesse mercado que é muito importante. Falou aqui no Panorama Agrícola Osni Ilse, presidente da Cooperativa de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, a Cooperfav do Alto Vale do Itajaí, que beneficia 300 famílias que agora, a partir de março, podem começar a expor e a vender os seus produtos pela internet por meio da Rede Brasil Rural, Negócios na Internet, um portal do Ministério do Desenvolvimento Agrário para fortalecer a agricultura familiar. Você pode acessar esse portal para cadastramento, venda e compra em www.redebrasilrural.mda.gov.br. Fique ligado no Panorama Regional. Programa Básico Ambiental. A Rio Canoas Energia S.A., empresa responsável pela implantação da usina hidrelétrica Garibaldi no município de Abidão Batista, na região serrana, está colocando em prática os estudos no Programa Básico Ambiental, entre eles o de monitoramento e salvamento da ictiofauna, que seria então um conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região biogeográfica, no caso do rio Canoas. Uma ação de preservação garante resgate de mais de 3 mil peixes do rio Canoas. É um trabalho desenvolvido dentro das obras de implantação da usina hidrelétrica Garibaldi, localizada então entre os municípios de Abidão Batista e de Cerro Negro. Entre as principais espécies encontradas durante a ação estão cascudos, lambaris, traíras, jundiá, dentre outros. De acordo com o engenheiro de aquicultura e responsável pelo programa de monitoramento e resgate de ictiofauna, o Regis Canton, o trabalho vai além e contribui para o conhecimento das espécies da bacia do rio Uruguai e a consequente tomada de medidas conservacionistas, garantindo a preservação da fauna aquática da região do empreendimento. O trabalho, então, faz parte do programa de monitoramento e manejo da ictiofauna do empreendimento e ocorre desde março, né, do ano passado, através de campanhas de campo trimestrais, é realizado então um monitoramento de peixes, a coleta de ovos e larvas, acompanhada por triagem, identificação do material de campo e análise de laboratório. Então, a finalidade do programa é reduzir os possíveis impactos gerados com a construção e a operação da usina. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Regiões Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou